Estou aqui olhando o céu à espera de encontrar esse sorriso que é teu, para compreender, sem não esquecer esse amor que eu vi, esse amor. Vou viver, mas vou ter-te a ti.